3145, boa tarde. 3145, boa tarde. Estou autorizado a alinhar e decolar. Então, 1000 graus, 12 nós. Alinha e decola, TAM 3145. Qual o horário da notificação, Tchá? Gente, eu consumo aqui vencido até 18. Fez alguma DLA antes de vencer? Te aguardo, Tchá. Padrão 08 no solo 02, backtrack autorizado e táxi por parte do Braé. Backtrack, autorizado e táxi por parte do Braé. Alô, do Luiz, que padrão tem? Bravo Delta, desce para 2 mil pés, autorizado final de procedimento LS, que seu pista na zero, reporte estabilizado. 2 mil, chama estabilizado, Bravo Delta. Abatão, gosto, posso ficar bravo, patrulha? Como é que para pouso? Pode ficar bravo, frequência livre. Decolada 03, controle 208. 208, obrigado, tenha uma boa tarde. 3190, confirma na posição 05. 05, afirmativo. Ok, aguarda no base de ação. Entendi. Contato radar decolagem, suba via terra da EL para nível 360. Via da EL 360, 314. Jimmy? Estou livre, guarda 08. Olha. Voando no direto de China? De acordo com a nossa indicação aqui no radar, a sua localidade ficaria na radial 015 de Salvador, confirmaçãomente quantas milhas? A radial 025, afastado 113 milhas de Salvador. Ah, ciente então, só para fazer a coordenação aqui com o satélite, muito grato. Charlie Serra. Charlie Serra, ok. Eu verifiquei aqui no sistema, eu achei uma ficha para o Charlie Serra. Porém, as informações aqui são para Charlie Serra mesmo, confere. Mas deixa eu só mais por aproximadamente 3 minutos aguardando para a copa, tem aqui os dados. Charlie, confirme somente as estações do voo. Mira, já faz. Charlie Serra, Charlie Serra, autorizado voo local, Salvador. Se afastar no corredor forte a 2.0 milhas. É cola da pista no 7, curva esquerda, corredor forte, a 1 mil pés. Transponder é o 0145, 14895, controle 120, decimal 80. Uma 1.66, sua identificação, dessa vez chegar a mais para nível 050, destino 014. Deve ser o planejamento correto, confio em fato que se encontra com vocês agora. Duas novas decentes para acionamento, chama a torre em 118, decimal 95, tchau. Salvador, boa tarde, azul 2591, assiste a informação Lima, autorização para a Vitória, 1.60. Azul 2591, informação Lima, autorizado para a Vitória, via rota do plano de voo, nível 1.60. Color da pista no zero, curva à direita, saída coral. Transponde 5031, controle 120, decimal 8. Vitória, rota com o Fábio Plano, 1.60, decola da 1.0, para a direita, a pista da coral. Transponde 5031, controle Salvador, 208. Correto, azul 2591, chama para o pushback, acionamento. 591, toma. Rapaz, Juliette Terra Romeu, repassa na rotatória, 1.500. Você já foi agregado na rotatória? Afirmo, Juliette Terra Romeu. Tá, Fabinho. Fabinho, os outros, Juliette, pra você. Abatendo Juliette Terra Romeu, da CM2, na frequência 1.98.195. 2.95. Torre, o Papa Tango, Juliette, Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, prossiga. Ilha Beia, Paulo Estel. É autorizado o pouso na 1.0, venta é 0.90 graus, 1.2 nós. Delta. Controle, o Papa Romeo, November Oscar Whisky. November Oscar Whisky, prossiga. É possível atenção para 2.010, November Oscar Whisky, por 5, 7 minutos. November Oscar Whisky, autorizado, atenção para 2.010, quanto tempo? Por 7 minutos, senhora, só para fim de treinamento de emergência e retorna para 1.010, o November Oscar Whisky. November Oscar Whisky, autorizado. Charlie, prossiga. Ok, Fox Charlie, prossiga. Ok, sente uma nova chamada em 1.21, decimal 1.0. Charlie, informação Lima. Para Aracaju, confirma a pista que decola. Fox Charlie, autorizado Aracaju. 210 nível, cola da 17, curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Transponder é o 5537, controle 120, decimal 80. 251, 335, está trazendo 400. Fox 7 Charlie, parte 50, controle a bordo. Sente Fox 7 Charlie, para acionamento 2895, altimento 10 no 4. Tive pouso na 17, o Gillette Brau Delta. Torre, Fox 7 Charlie, está para acionamento. Charles Charles Sierra Livre Assination, taxi. Tá Romeu, visual, por campo. Batalha de Sérgio Leto, Tom Romeu, chame torre na frequência 198, decimal 95. Boa, campo, campo. Visual, por campo. Juliette, até o Romeu, autorizado final da 17. Final da 17, Romeu. Salvador, seu estado é encerrado, chama o controle leve na frequência 120 do sinal 1. Quem chamou a ter? Charlie Charlie Serra, aguarde só um instantinho para iniciar o táxi. 9166. Atenção, Salvador para o táxi. Ok, Fox Charlie, Charlie, aguarde para o táxi. Juliette Bravo Delta no solo, aos 1-3. Vai regressar para Baeté. Tá livre o Backtrack, táxi para Baeté, o Juliette Bravo Delta. Charlie Serra, aguarde só o ingresso de um Charlie 402, aeronave de pequeno porte, vai para Baeté, aeronave. Após o senhor iniciar o táxi e chama na papá. Charlie, Charlie, informo que uma aeronave vai deixar o hangar agora da Baeté e após a mesma, mantenha sua separação com os tráfegos aí no solo, o parte 5, e chame na papá. Hotel Romeu. Em livre pouso, na 17, o vento é 100 graus, 14 nós. Grato, Romeu. Após o pouso, solicita o TEC-TEC e passe a tabaco. Cliente. Uma pipa a 1,5 milha da cabeceira, a 300 pés de altura aqui. Ok, grato pela informação, Juliette. Até o meu. Lembra, vender essa whisky. Confira mantendo o nome do país. Manda mil pés o 90 essa whisky, vai ingressar no Interlagos agora. Vender essa whisky, reporta na rotatória. Reporta na rotatória, 90 essa whisky. Charlie, Charlie, afirmo, siga o tráfego que está saindo aí da Baeté. Ou se o senhor tiver condições, mantendo sua separação com o mesmo, chame na papá. Sai do Golfo, serviço de informação de voo e alerta, 4 milhas norte de Salvador, serviço radar encerrado, até 60 milhas de Salvador, até na frequência do controle, e após M Centro Recife, na frequência 126, sinal 85, alternando 125, sinal 45. Charlie Serra, livre táxi, chame na papá. Câmara 201, informação é curso Mike, aguarde pacote, saída da El Lida, Irune. Para o taxa, o 919, 440 de autonomia, 126 agora da Terra de Garantão. 699, táxi autorizado até o ponto de espera da 10, vem Índia. Próximo ao ponto de espera é Torre 1, 98, decimal 95, altímetro no 0, no 4. Frente Índia, chama 1895, altímetro no 0, no 4, 1099. Salve Salvador, boa noite, 69, tem que dar nenhuma autorização para ver. 1869, informação Mike, aguarde o número 2. Aguarda, 1869. Oxe, Nené 201, pronto, cópia. 6201 autorizado para o Galeão, via rota do plano de voo, o nível 360, cola da pista no zero, curva direita, saída da El, Leda e Rumi. Aciona transponder 5037, controle 120, décima 8. Autorizado Galeão, 360, rota conforme, local da 10, curva direita da El, Leda e Rumi. Aciona 5037, controle 120, décima 8, 6201. Xena 6201, no contagiamento correto, chama para o pushback, Xena. Camarada, 2-1. 1869, pronto. Brasil, 1869. 1869, autorizado para Brasília, via rota do plano de voo, nível 360. Decola da pista no zero, curva à direita, sai da Arbon, eleva. Transponder 5040, controle 120, décima 8. Brasília, 360, apresentou 1-6, decola da 1-0. Arbon, Elefa, 5040208, boa noite, 69. Correto, boa noite, 69, chama para o feedback, 69. Camarada 69. Oscar Luiz, autorizado em cortar final da 1-7, chame na curva final. Obrigada, Oscar Luiz, chama na curva final. Fox Charlie, decolado, 119, controle 1208. 208, obrigado. O Azul 6919, a previsão para sua decolagem mais 12 minutos e 30 segundos devido a uma aeronave que está executando a Puka e um Boeing da Gol na final da 1-0. Paciente, Azul 6919, graças. Via Puka 210. Papa Romeu, 6 Juliette Sierra, Brasil. Oscar Luiz, está autorizado o pouso na 1-7, o vento é 1-0-0 graus, 1-2-9. Que é escolhido para o pouso na 1-7 ou 9-0-0-3? Espera aí, o plano é ponte 3-10. Da Serra. Adiane Código 0112 da Serra. localizado, voo 1166. Voo 1166, se me torna frequência 1198.95. 1895, voo 1166. Salvador, boa tarde, voo 1166, no ILS X-ray da 10. Boa tarde, voo 1166, informo um tráfego de pequeno porte já tocando aqui a cabeceira 17 na curta final. Tem autorizado pouso na 10, venta é 1.00 graus, 1.3 nós. Autorizado pouso na 10, voo 1166. Quatro whisky no solo ao 22, autorizado backtrack e táxi para base. Informação, Lima 3894, a sua indicação da sua chegada Mari para 1250, Justina 014. SG chegada Mari para 050, Justina 014, 3294. O Fox Charlie Charlie? Fox Charlie Charlie, prossiga. Como coordenar a voz para do Alfa Romeo 363? Eu gosto de coordenação, Fox Charlie Charlie. São 525 no avião, boa tarde. Azul 699, após aeronave da Gol na curta final, está autorizado a linha IMT, a 1-0. Azul IMT, após aeronave na final, da Gol, Azul 699. Voo 1645, desça para 2 metais, autorizado final de procedimento elétrico, seu sistema 0, reparte estabilizado. 2.6.1.0, vai reparte estabilizado, voo 6.4.5. Ok, na lembra, acho que eu ia, frequência livre. Voo 1869, autorizado para chegar estacionamento, chama para o táxi. Autorizado para estacionamento, táxi, voo 869. A Olivia chama só, 21 décima 1. 21 décima 1, voo 1. 4894, voo ITAP. Voo 4462, essa é a notificação. Salvador, voo 1166, táxi via Alfa, é a parte antes da Juliette. Azul 4118, autorizado para o estacionamento, chama para o táxi. Boa tarde, Azul 2591, ponto de espera da 10, pronto. Boa tarde, Azul 2591, está autorizado a linha IMT 10. IMT 10, 2591. Alô, 6919, decolado aos 27, chame o controle, 120, decimal 8. 208, obrigado. Olha. Controle Salvador, Azul 6919, cruza meu pé. Azul 6919, contato radar em decolagem, suba via CDL para nível 320. Via DL para 320, Azul 6919. Charlie Serra, livre da colagem. 1-7, o vento 1-0-0 graus, 1-0 no ar. Atango Fox Charlie Charlie, chame Centro Recife na frequência 1-2-6-8-5, alternando 1-2-5-4-5. 2-2-5-4-5, obrigado. Firme, Charlie Charlie Serra. Charlie Serra está autorizado, reforço para iniciar a decolagem. O número 66 mantém a posição da Juliette. Vai manter a da Juliette, bom nome. Chegou 8, não, 9145, 4 horas da Leão. 269, táxi autorizado. Até através da posição 05. Destaque, até através 05, 969. Estabilizado com 1645. 1645, chame o torno na frequência 1918, decimal 95. 1895 até. Seu Salvador, 2591, decorada, terceira coral. 2591, contato radar decolagem, suba via ser decorada para nível 160. Via coral 960, 2591. Azul 6919, pelo Zé Proad Leda. Proad Leda, Azul 6919. Boa tarde, Gano 645, livre, autorizado o pouso, 110. O vento é 1-0-0 graus, 1-2 nós. Autorizado o pouso, vai estar travado, 1-6-4-5. Grau de 3-0, 2-5, 1-0. Azul 4-1-1-8, táxi autorizado até o ponto de espera da 1-0, via índia. Ponto de espera 2-8-9-5, altímetro no 0 no 4. Boa noite, 69, siga o Embraer da Azul até o ponto de espera, quando lá 2-8-9-5, altímetro no 0 no 4. Segue o Azul, ponto de espera 2-8-9-5, boa, número 66, após a passagem do Boeing da companhia, ingressa Juliette para o portão 08. Pois companhia Juliette 08, bom nome. Juliette até o meu pronto 4. Juliette até o meu autorizado, se abraço o Charlie via rota do plano, nível 120. Vamos dar 17, curva direita, saída coral. Transponder 5017, controle 120, decimal 80. Bata contra a bola, Juliette está Romeu. Juliette está Romeu para acionamento por 1-9-9-5, altímetro no 0 no 4. Siga, Juliette está Romeu. Juliette está Romeu, está Romeu, está Romeu, está Romeu, está Romeu, está Romeu, está Charlie, Charlie Serra, de preferência faça uma curva à direita e regresse à linha do litoral para o centro atual cruzamento do campo. É, tá pronto. Juliette até o meu, livre táxi até o ponto de espera da 1-7. Aliás, vou passar. Azul 418, na escuta da Torre? Na escuta possível. Ok, pra informação tem um Boeing da Gol na curta final, da 1-0. após a passagem do mesmo, é autorizado para alinhar e manter a 1 a 0. Chamando a 201, autorizado, chama para o táxi. Autorizado, chama o táxi, 201. No 869, mantenha, capitão. Só mantenha, 869. O Juliette até o Romeu, mantenha o ponto de espera. Para Juliette Serra, desce para 500 pés. Juliette Hotel Romeu, autorizado a linha MT 17. Charlie Serra, vista o farol de Tapã? Afirmo. Ok. Prossiga na linha do litoral, em direção às praias do Flamengo, e aguarde para o cruzamento do campo. Serra. Gol 645, no solo ao 33, direito 219. 219. Do Charles, Charles, Charles Serra, mantenha a linha do litoral aguardando o cruzamento do campo. Serra. O azul 4198 livre da colagem, 0 vento 100 graus 139. O Charles, Charles Serra, continue na linha do litoral seguindo em direção às praias do Flamengo. Informa um Embraer 190 da Azul, decolando da 1 a 0. Vai iniciar agora a corrida? Iniciando a corrida agora, Charlie, Charlie Serra. Aguarde para o cruzamento do campo. Mantenha ainda a linha do litoral. Isso aí, mantém o nível de voo 050, intercepta, está a partir de Alagoinha, já é morte no localizador, aguardando a autorização de novo procedimento. Atingiu 5.000 pés, comando para 62. Está com a sonha 6201, 130, 130, 330, Guarulhos. É 201, táxi à direita via Índia, ponto de espera 8895, altimetro no 0 no 4. 895 via Índia, 201. 214, vai encontrar no 4408. 208, 4198. Ali, Serra, aeronave da Azul já acima de 1.000 pés. Cruze o campo na vertical da cabeceira 28, seguindo a linha do litoral, agilizando o cruzamento do campo. Charlie, Charlie Serra. Está cruzando a final da 28, observando o tráfego. 13894, aguarde autorização de pouso, tráfego, cruzando agora a final da 28 a 1000 pés. O ajuste no 0 no 4. Aguardando a nossa escuta 304. Sou eu, não consegui contato com o solo aqui, o Gol 645. Já me andou zona decimal 1, o Gol 645. 219. Salvador, o hotel Juliette Serra. Então, Juliette Serra, mantém o farol de Itapuã. Agora, o farol de Itapuã. Então, Juliette até Romeu, mantém a posição. Charlie, Charlie Serra, controle agora 208. 208. 3894, tráfego à direita, helicóptero na linha do litoral. Livre pouso, não no zero. Vento 100 graus, 15 nós. Livre pouso, tá 3894. confirmar com o 645, só o rede disparado, fala, né? 02. 02, obrigado. Solicita a sessão aqui para o 060. Reporte na 10ª milha, aguardando a autorização para a central. Ok, 0-0-0-0-5-5. Via rota do plano de voo, nível 320. Fala da pista no zero, curva direita. Da Israel, transição módica. Transponde 5061, controle 120, décima 8. 295, obrigada, moço. 49, para informação, tem um helicóptero a 500 pés. Em espera no farol de Itapuã. Chanel 62 Arona, se estiver na escuta da 2, táxi um pouco mais à frente na medida do possível. Afirmativo, 62 Arona vai táxi um pouco mais à frente. Quatro no solo aos 39, chame o solo 21 decimal 1. Solo 21 da 32, 94. Solo Salvador da 32, 94, livrou na Eco. Da 3894, Alfa Juliette, portal 07. Alfa Juliette, para 07, da 3894. Solo Salvador, boa tarde, eu vou 27, com Deus, chegar mais. Não lembra da azul, já passou externo. Só já está mantendo externo, para de tampar a curva direita. Sim. Zero curva esquerda, subida fonte. Transponda ao 0263, o controle 120, décima 8. Zero livre, autorizado pouso na mesma, o vento é 090 graus, 149. Informa o tráfego, helicóptero no setor sul do campo a 1510. Gente, autorizado o pouso do Azul 4494, sente o carro. São Juliette Serra, observe a nave da Azul à sua esquerda, Embraer 190, mantenha sua separação com o tráfego e chame para girar a base, sinal 17. Mantenha a separação com o tráfego, chamará para girar a base, 17. Execute o circuito no padrão, 17, até o Juliette Serra, com curva pela direita. Base pela direita, 17, até o Juliette Serra. Observe a aeronave da Azul, Embraer 190 na curta, após alinhar e manter a 1-0. Após a Azul na curta, alinhar e manter a 1-0, boa noite, 69. Via, saída Coral. Via Coral, Rolão. Após o Leandro Serra, gire base e chame na final, 1-7. Camarada final, 1-7, até o Leandro Serra. No solo, aos 42, chame o som 21, décima 1. 21, obrigada. Nada. Hotel Juliette Serra, final 17, base para final 17. Hotel Juliette Serra, está autorizado o pouso na 17, o vento é 090 graus, 122. Hotel Juliette Serra. Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, passou a 62. O 1869, em livre decolagem da 10, vento 090 graus, 109. Livre decolagem, vento 10, 1869. Xané 6201 é autorizado a alinhar e manter a aeronave da Gol. Alinha e mantém após a aeronave da Gol, 6201. Azul 4462, Alfa Juliette, posição 01. Alfa Juliette, 01, obrigada. Solicitado os voos à esquerda Croa 2 1 0. Informa o motivo do desvio e por quantas milhas o Juliette Hotel Romeu? Até pela informação, aproximadamente 30 milhas. Gente, desvio autorizado, reporte ao término e prepare coral após o término do desvio. Após desvio coral, roda. Controle Salvador com 1869, decolando, passando 1300 pés, boa tarde. 1869, contato radar na decolagem, suba e mantém nível de voo 3620 via saída Arbor, vigilante. Arbor, 360 autorizado. Eu tava no controle? Eu era uma presa de 3 da turma. De repita, por gentileza. Movei 143, solicita a rua turma, está presente. 143, mantém a Star dessa via chegada. Ajuste no 014, dentro da via longa. Ajuste, não quero que tenha chegado 014, 014. Azul 4, corrija, Azul 2591. 5, 0 milhas, sudoeste de Salvador. Registro radar terminado, completa a ascensão, nível de voo 1620. Em Coral, chame Ilhéus na frequência 120, decimal 1. 2591 em Coral, para chamar Ilhéus, 120, decimal 1, volta. O Janer 6143, autorizado a final do procedimento ILS, permanece no 014. Aqui, senhor. Autorizado. Procedimento com 1146143. Janer 6201, decolado aos 4 meses, chame o controle em 208. 208, boa tarde. Controle Salvador, Xané 6201. Xané 6201, suba e mantém nível de voo 3620, via saída da EL, vigilância. Saída da EL, 360-6201. Controle, Xané 3290, boa tarde, informação mais. Xané 3290, desça e mantenha 4 mil pés, via chegada Mari, ajuste altímetro 1014. Desça via, chegada Mari. Chegada Mari, 4014. Localizador, chamei 6143. Chamei 6143, chamei a torre de controle 1-8-2-9-5. 6-9-5, boa tarde, obrigado. Boa. Papapá, Juliette, papel Romeu, autorizado direto para o Mandatuba da presente. Direto do Mandatuba, aprovou no 0 da presente, não vou grato. 0, venta 1-0-0, já 1-4-9. Repouso, chamei 6-1-4-3. Romeu. Romeu, Charlie, Charlie Serra. 40 milhas nordeste de Salvador. O, pelo previsto no seu plano de voo seriam 40 milhas. Tem um novo planejamento ou retornando a presente? Você prosseguiu até qual é o dia? o patrão do hotel Califórnia para regresso. Peço para Salvador autorizado via corredor, já pode passar 1.500 pés no através de Interlagos, Charlie Charlie Zé. Zero para 3, no solo, ao 5-3, chame o solo, 2-1, 2-1, né? Boa tarde, cara. Hã? Olá, Salvador, boa tarde, você é 1043, zero, passa a circuito. Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 03, CDM 143. Vamos para o 55 para o número 10. Gente, 14 hoje. Delta 3290. Delta 3290, desça e mantenha 2 mil pés livre ILS, acusando localizador 1014. 2 mil pés, autorizado ILS, formarei estabilizado. Oxalé 6201, chame Recife em 1251. Recife 251, 6201. 790, chame a torre de controle em 18395. 18395. Solo, muito boa tarde, de Sideral Serra Delta, telefone. Sideral Serra Delta, no fone, prefiro. Serra Delta, telefone, no Pike 3, posição 5. Vem como um acordo de aguento para aero para um cheque de motor em marcha lenta, aproximadamente 5 a 6 minutos. Posição na presente posição, faz 3. Presente posição. Tem, chama térmico, Sideral. Positivo no térmico, ele não confirma a pressão e temperatura. Altímetro no 0,4, temperatura de 2,6 graus. Como 0,4, 2,6 graus, graça. Pode manter acionado de uma papo mais.